Quer dizer pra ver que tu vai te pensar o samba por causa daquela nega. Conta outra, miséria. Chega por nada, meu. Fica besta da mulher por aí, já dizia o rei. Ai, porra. Vamos quebrar. Pode quebrar.